luzes da cidade nova. Desde quando tudo volta importa. Acho normal de imaginar nós dois, cor de cinza e festa, na cidade que não presta. Tempo para nesse desfolhar de rosa, para toda a força que nos dobra, eu só trago o mar de algum lugar. Eu não deixo o tempo parar.